Parabéns pelo trabalho. Programa Coral de Belém e Você. Toda terça e quinta às 10 da noite na Rádio RBC. De segunda a sexta-feira, a Uma Bebe, União da Mocidade da Assembleia de Deus Ministério do Belém, está na Rádio RBC. Diariamente, os coordenadores regionais apresentam programa, palavra, bate-papo e orientação aos nossos jovens. Confira a programação. Segunda, 11 da noite, tem a Regional Leste. Terça, 11 da noite, é dia da Regional Central. Quarta-feira, começa 10 da noite com a Regional Oeste. Quinta-feira, 11 da noite, tem a Regional. Na sexta-feira tem dois programas, começando 10 da noite com a Regional ABCD e às 11 da noite com o Regional Norte. Programa da Uma Deb. Programa da Uma Deb. Uma Deb. Rádio RBC. Diariamente. Não perca. Toda quarta-feira às 10 da manhã é dia de papo sério. Entrevistas, debates e os assuntos mais relevantes da semana. Fique ligado. Programa Papo Sério com o Pastor Davi José. Quarta às 10 da manhã. RBC. Olá, eu sou Dário Ferreira, jornalista do jornal Ceifeiros em Chama. Agora, momento missionário. Missionário, membro da De Belém, lança livro sobre missões. O pastor e missionário Olímpio de Oliveira, membro da Assembleia de Deus Ministério do Belém, São Paulo, lançou pela editora CPAD o livro por título Missões, A Hora Chegou. Em seu livro, o pastor Olímpio apresenta a proposta bíblica que o trabalho missionário é um dever de todo cristão comprometido com o reino de Deus. Reunindo sua experiência e utilizando estilo literário atual e linguagem cativante, o autor, que ministra no sudeste da China há 4 décadas, motiva o leitor a refletir sobre os últimos dias da igreja na Terra e conclui que existe um lugar para todo cristão na obra missionária. O livro traz uma sessão dedicada à dinâmica do grupo no fim de cada capítulo e torna a obra útil para estudos em pequenos grupos. Você pode adquirir o livro nas lojas CPAD pelo telefone 0800-021-7373 ou pela loja virtual cpad.com.br. Momento Missionário, uma produção do jornal Ceifeiros em Chamas. Na RBC, você fica ligado 24 horas numa programação. Na sua simplicidade, Deus vai me abençoar. Aleluia! E o principal, a palavra de Deus levada a sério. Essa igreja não é do homem, essa igreja não é minha, essa igreja não é de líder, essa igreja é de Jesus. O pastor dela é Jesus, o dirigente dela é Jesus. Aleluia! RBC, sempre com você. Assembleia de Deus. RBC AM 1350 kHz, uma emissora da Rede Belém de Comunicação. RBC.